muito. Bom dia, Sinem 6312, no posto localizado. Sinem 6312, bom dia, reporte no externo. Reporta. Apenas para informação, temos um helicóptero pousando para irado na cabeceira auxiliar à esquerda. 7163. Ok. Tem a nossa previsão do nosso gate. Priorizado, Juliette, portão 612, agora 2199. 62. Etra, falou 27, liberando próxima direita, bom dia. Autonomia de 3 horas alternando Campinas. 9095, esta é a aeronave da companhia à sua direita, vai ingressar para o portão 612, após autorizado. Táxi via Índia e Alfa da ponto espera, no ponto espera 1995, ajuste de altímetro 1021. O ajuste agora é 1021, após a passagem da aeronave, prossegue via Índia até o ponto espera da Rosera, 1095. Ajuste de altímetro 1021. 0020 ou 0090. Localizador 3859. 3859, complete o procedimento e chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, bom dia. O Salvador, azul 2796, pronto para puxa acionamento, pátio 3. Autorizado, azul 2796, chame táxi. Tomara para o táxi, azul 2796. Romeu, mais Romeu Alfa, prossiga. Confirme. Plano, tá pra cortar mais Romeu Alfa. Eita. Tá pra cortar mais Romeu Alfa, né? Salvador, busca a vida. Guarda-costa, Michael Mel. Acionei 3192, levando essa escuta, bom dia. 6312, táxi via Alfa, é Porsche, enche a direita. Alfa, ponta na enche a direita, 6312. Salvador Azul 4299, informação Índia 340, KPR. Azul 4299, guarda-costa, é o ajuste 1020. 1020, dá em alta, correto? Sim. Valeu. Dois, ingresso táxi 6, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 63 ou 2. Zero 95 ali, mantém pistão 0. Mantém pistão no 0, ou no 0 não. 71 no POP, 4 horas e 10, alterna Maceió. Azul 2796. Azul 2796, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1020, táxi via Índia e Alfa, o azul 2796. Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre 11895, azul 2796. Livre decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 99. Livre decolagem, zero, zero, 0, 1, 0, 9. Papapá, Mike, Romeo, Alfa, solo. Autorizado, Salvador. Para busca vida, decola do Pastaí em Mar em coordenação com a torre 1895. 500 pés, comprou a 1 Nordeste para busca vida. A Tiana 0121, no Mike Romeo. Chame a torre 1895 para o acionamento e decolagem do Pastaí em Mar, o ajuste de altímetro 1020. O plano foi feito ontem, as notificações foram feitas ontem. Eu não recebi nenhum plano de ontem, mas o meu off. Tive que coordenar com a sala ES para efetuar a confecção do seu plano de voo aqui para essa notificação para buscar vida. Então, já sugiro que quando o senhor retorne, o senhor já entre em contato com a sala ES para providenciar a notificação do senhor, as próximas, apareçam no meu sistema, porque eu não tenho nenhuma notificação do senhor. São quantas notificações? Vamos esperar para ver se no meu sistema eu vou, vai aparecer aqui mais tarde, um pouco mais tarde, lá para 8 horas. Mas provavelmente não, chega, não vai chegar, então caso não chegue, já vou entrar em coordenação com a sala S para resolver o problema. Faz o possível aqui para não atrasar os senhores aí, né? Como o senhor já voou aqui direto, então a gente já sabe mais ou menos quando o senhor chama, as notificações que são feitas, que o senhor faz a notificação, mas realmente há um problema no sistema que acontece que não chega para a gente, a notificação a gente não pode autorizar, mas eu já vou condenar com essa lei. Não, não foi para a Juliette, eu acho que 3 vezes não. Salvador, azul 2590, 10 de 5. Azul 2590, deixa nível de voo 090. 090. Tá 9822, tá autorizado pro Chiveca. Autorizado pro funcionamento, tá 9822. Azul. Autorização, Azul 4299. Autorizado, Salvador com Campinas 340, pêsulo 10, pulbado, pêsulo no meio. Decola pista 10, curva direita da El Lida Motiva. Controle 1920-8, transponder 5135. Autorizado, Campinas 340, decola pista 10, curva direita da El Lida Motiva, pêsulo 10, confira rota do plano de voo. 1208, controle e transponder 5135, Azul 42 na tarde. Transponder 2 na próxima. Fácil. Azul 2796, pode passar o controle? 2796, sim, agora o controle no 208, bom voo. 1208, um bom dia aí pra todos na torre. Gente, vamos para a decolagem, Romeo Alfa. Ao controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 2796. Azul 2796, bom dia, contato a decolagem, submantenha nível de voo 150, via saída Conde, após 2000, autorizado voar direto Conde. Afirmativo, 2000 agora, direto Conde, o 2796. Meu alfa, ciente, informe fora do solo, Michael, meu alfa. Confirmando, decola da Irmário, destino busca-vida. Afirma, senhora, busca-vida. Sim, você vai permanecer na sequência da torre, ok? Nada, senhora, vai permanecer... Vai com ela. Vamos, vai com ela. Vai com ela, suficiente, reporte curta final de busca-vida. Curta de busca, reportará Alfa. Voo 1095, chame Recife 1288, caso negativo no 2000.0. 2288-260, obrigado, voo 1910, na frente. Azul 2590, autorizado voo na proa de Duna. 2590, voo Duna, muito obrigado. Michael Delta. Prossiga. A curta da busca-vida. Sim, de volta no solo controlado, Romeo Alfa. Controlado, Alfa, por gentileza, cara, sabe se já chegou a outra notificação aí, cara? Vou verificar aqui pro senhor. Afirma, eu já liguei na sala S, eles já falaram que estava retransmitindo aí, é um prazo 9 horas. 9 da manhã, no caso, né? Afirma, 12 local. 12 local, seria então de busca-vida pra Rimar? Isso, busca-vida pra Rimar, com sobrevoo no litoral norte em Sauípe, Fazenda Burro. Gente, eu vou verificar já te passo a posição e fogo solo controlado. Morando controlado, bravo. Oh, Mike, eu não. No final do procedimento, e ele é satisfeito com a 10. Reporte no curso do localizador. Ciente, descida 2000-020, livre LS, reportará no LOC. O Charlie é LOC, já o descida. Apagou meu Charlie, meu Mike, desça inicialmente nível de voo 050. 050, Mike. Ponto de espera 3895, ajuste ao altímetro 1020, tá 3898. 1020, ponto de espera 3895, e ainda 9828. Então, Fox Charlie Charlie, acendo identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Bonf, confirme sua velocidade indicada. 050, via chegada Bonf, está mantendo 230, pode retribuir. Quanto é, Fox Charlie Charlie? Romeo Alfa, sim, já recebemos a notificação de busca-vida, de retorno para Rimar para as 12 Zulu. Ah, sim, senhor, já está no solo controlado. Seguinte, Michael Romeo Alfa. Camarada, para a próxima, Michael Romeo Alfa. Seguinte. Bravo Lima, cópia. Boa, Lima, Bravo Lima. Tinha Delta Eco November autorizado 360 via Tesolu 44, Bidev AP November 857, Delca, após conforme o plano de voo. Decola da 17 com curva à direita, saída da EL, transição Bidev 120, decimal 8, 5151. 360 via Eusterzulu 44, Bidev, via Pós, Eusterzulu 87, Delta. Decola da 17, curva Pós, para a direita. Saída da EL, transição Bidev, 1208, controle, 5151, pressão de Lima Bravo. Protegimento correto, na aerostar, então PV? Com 4 a bordo. 4 a bordo, torre 11895, ajuste M20, chame para posicionamento e táxi. Chame a torre. Muito obrigado, pode. 22, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, bom dia. 9828, autorizado a alinhar e decolar 10, vento no 30 graus, 12 nós. Aí decola seu 9828. Azul 4299, push back adicionamento, portão 2. autorizado, 4 azul 42 na nossa chave de autorizado. Autorizado, já está aqui para 2 Salvador, bom dia, voo 1960 com a informação inicial. O 1960 sem identificação, desça nível de voo 060 via chegada a Mari. Confirma essa velocidade indicada? Confirmo, estamos no 0269, autorizado descida ao 060 na chegada a Mari, voo 1960. Chandler é 3191, vem na Cruz de Duna. Terra Lima, Mike, reautorizado a descida, T4 no PES, ajustado 1020. 4 no PES, 1020, 4 no PES. Chandler é 3191, desça 3000 PES. Gente, Livra Bravo Lima, só confirmando, 3 a bordo? 4 a bordo. 4 a bordo, gente. Tá autorizado até o ponto de espera da papá, chamando a papá para ingresso? A papá para ingresso, Lima Bravo. Tá, 9828, decola ao 49, controle 908, bom voo. 908, boa. 9828. Ai, que sobrevivência da ação, vou na prova 035, limitado pelo curso localizador. 035, limitado pelo localizador. Ai, outra aí, Salvador, voa até 9828. Já 9828, mantém a prova até 3000 pés, após estar autorizado a curva esquerda para a saída Momo e subir a nível de voo 360. Até em proa, até 3000 pés, depois prossegue na Momo, subindo para 360, tá 9828. Ingresso e poste alinhado e pronto, fiscal no 7, Lima Bravo Lima. Pois estará alinhado e pronto, Lima Bravo Lima. Foi bom, show azul 2590. Informa que perdeu o contato com o controle, agora interceptando o lock. Gente, poste um externo, o azul 2590, permanece na minha frequência, vou informar o controle que o senhor já está na minha frequência. Na sua reportará, passando externo 2590. Porto Seguro 360, veio pelo ISO 50. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leiva, Bidev. Controle 120.8. Transponda 5174. Usando 1, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento INS que se está 10, aposta no curso localizador. Papá Romeu Serra Lima, Mike, desça 3000 pés. 3000 pés, Mike. Papatão Fox Charlie Charlie, reautorizado de CD4 no meu pé, ajuste no 020. 4B no 020. Trangalhão. Tá, está autorizado. Via Índia Alfa, do ponto de espera, no ponto de espera, controle 1190. Ajuste altímetro no 020. V20, ponto de espera 295, obrigado, 4B mais baixo. 2590, baixou e travou? Negativo ainda. Não pode dar conta com o cheque de trem. Negativo, passa até o Lima Bravo Lima, caminhada e pronto na 107. Lima Bravo Lima, mantenha a posição. Temos aeronave na curta final da 10. Passou externo, baixou e travou, azul 2590. Azul 2590, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. 7, livre, pouso 2590. Lima Bravo Lima, mantenha a posição. manter a velocidade que manda aqui. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto termo 0 ponto, visual coronave da Azul Nacional. Tem que manter a posição Azul 4299. Entra. Sensorizado, vá na proa de código. Proa de código, pá, 038-9838. 020. No 020, na sua escuta. Palmeiras Serra Lima Mike, confirme essa pessoa tem condições de interceptar o curso localizador? Aqui é o Mike. Está autorizado, confirme a velocidade indicada? Eu estou com 184. Pois. Serra Lima Mike, segurança está autorizado também, vá na proibidona para interceptar. Conhece de lado, Mike? Patango, Fox, Charlie, Charlie, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 220, limitado pelo curso localizador. Direita 220, limitado pelo curso. Cruzado 320, Charlie, Malé. A marca autorizada descida 2010. 2000, mais. Fox, Charlie, Charlie, desça 3000, mais. 3000. Voo 1160, desça nível de voo 050. Estrutura 2209. 050 reduzindo 2209, voo 190. Estabilizador visual 6319. 6319, no complexo final do procedimento, sanitor 1 no 8 decimal 95. Negativo, devido ao tráfego de colônia capixeira auxiliar nesse momento, com saída conflitante para o senhor. Sente, bateu a posição. Salvador, Xangar, 63, no 1, 2, 3. Rio Bravo Lima, decola ao 56, controle no 208. 208, bom dia. Xangar, 63, 11. 90 de Brando. 2590 Azul, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 2 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 2 Romeu, com Azul 2590. O Papatango Lima Bravo Lima, decolou, nadarão, cruzando 2000. Papatango Lima Bravo Lima, contato agora na decolagem, tudo e mantém a nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, Lima Bravo Lima. Charlie Charlie, curva esquerda, proa 200. Esquerda, 200. Autoridade pista 10, 0,4 graus, 8 nós. Livre. 1060, reduza 2009, desça para 4 mil pés, ajustado 1020. Ajustado 1020, Atenção, 2009, descendo 4000, ajuste 1020, voo com 1960. Rockstar Charlie, desça 12.000 pés, para interceptar o curso localizador, curva esquerda na proa 1970, nessa proa reposta interceptada. Decola pista 10, curva direita, saída arbol, transição elétrica, controle 120.8, transponder 5167. Oxali Charlie, deixa 2.000 pés para interceptar a curva esquerda na proa 1.60. 2.000, esquerda 1.60, Oxali. 2795, serviço radar terminado, passando Conde, Sam Controle Aracaju em 1.20, decimal 3. 6 Conde. Salvador, Serra de Mamãe. Michelle Mamaki, continua a aproximação, radar pista livre. A 7, solicita pouso na 1-7, senhora. Não sei se é autorizado. Tente o Michelle Mamaki, plano modificado 5-9, da presente, não está autorizado, vira a base pela direita para pista 1-7, reporta na final. 7, Mike, reportará na final, está quase travado, Mike. Azul 4299, ali, mantém pista 1-0. Sim, mantém 1-0, azul 4299. Canal 6311, sala 59, direito 1211. 1-1. 1-1-60, desça 3.000 pés. Já segui um tráfego agora a posição de 12 horas a 10 milhas, um eco 5 de papá, com 1-9-5 de grão de espírito. Usa para 1-8-0-9. Estão reduzindo 1809, descendo para 3.000 pés, dentro do tráfego, gol 1960. Salvador, Oceanário 6311, livrando na frente. Oceanário 6311, ataque de Alfa de Leste, portão 02. Alfa de Leste 02, 6311. Atenção de 9, livre da colagem, vento 140 graus, aí que nós... Luiz Cláudio, Azul 42 na base. Papá, meu Serra de Mamás, na base para a final, da 1-7, passado para a base. Vai. Serra de Mamás, livre pouso, pista 1-7, vento 1-4-0 graus, aí para nós. Tá, tô mais. 1-1-60, deixa 2.000 pés, autorizado o final do procedimento e ele é substituído a pista 10, reporte no curso do localizador. Descendo para 2.000 pés, autorizado a ELS X-Ray, vai reportar no curso do localizador, voo 1-9-0. Torre Salvador, bom dia, Rotatango Fox Chai Chai. Rotatango Fox Chai Chai, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, é confirmado 17 operando toda a extensão? Afirmo 17 operando toda a extensão. Solicita mais próximo e graça para a final da 17. Tem uma pergunta para cancelamento, o Fox Charlie Charlie? Parará. Controle o Papatango Lima Bravo Lima, solicita se possível o AB10. Papatango Lima Bravo Lima, aguarde coordenação com centro. Tá. 3 autorizado Guarulhos, nível 340 via EP010 Taubaté. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva direita na saída da Leta Motiva. Transponder 5-1-7-0, controle 1-2-0, décima 8. 6-6-3-3-4-0, Guarulhos, decola da 10, direita, da Leta Motiva, no centro do 10, Salvador. 5-1-7-0, transponder, controle 1-2-0-8. 3663, conta de massa correta, chama pronto para o estoque, cancelamento portão 09. 09, chamada. Salvador, é o gol 2196 no 06 para o estoque, cancelamento. Gol 2196 autorizado, portão 06, chama táxi. Autorizado, 2196. Salvador, Banjo, azul 2780, se a gente tiver informação, Índia. Azul 2780, acione identificação, Van na proa de TAP e reporte no ideal de descida. Identificou, voo de TAP, vai reportar para descida, 2700. 4, controle 120, decimal 8. Não, descida de descida. 130, decola do 10, primeira curva à esquerda. Saída Fuca, transmissão Aru. Transponder 64, controle 108, 32. Na 63-12, cotejamento correto, chama pronto no portão 03. O 1960 estabilizado, final do LS X-Ray, pistão no zero. 1960, bom dia, continua a aproximação, as autorizações de pouso. Aguardando a autorização de pouso, vou com o 1960. Serra Lima, Mike, vou ter que prosseguir até a Mike, essa que saiu à frente, para realizar 180. É 180 e assim que a aeronave pousar, já está andando pela pista. Charles, pouso pistão 1-7, vento 1-50 graus, 1-0, não. Tem que livre pouso, Charles, Charles. Dota 3304, pushback, acionamento no 07. Dota 3304, autorizado no 07, chama TAC. Chama na TAC 3304. Tá. Tente acionar para que o Celito libera a primeira direita na papá. É a direita papá. 1160, livre pouso, pista no 0, vetor 50 graus, 10, não. Autorizado pouso, pista no 0, vou 1160. Serra Lima, Mike, autorizado o ingresso 1-7, prossegue Tabata. Bora. Tango Lima, Bravo Lima, chame Recife em 1251, caso negativo 1-3-3, decimal 9-5. Então, 5-1-3-3-9-5, centro, chamará o Lima, Bravo Lima, obrigado. Bom dia, papapá, mais no meu óculos. Bom, o número 60, está no 06, direito no 91. Direita 1-2-1-1, gol 1-1-6-0. Solo, Salvador, copia o papapá, Michael Neopa. Frequência livre, Serra Lima, Mike, bom dia. Salvador, é o papapá, Michael Neopa. Bom dia, gol 1-1-6-0, lembrando via Fox-Trot. Gol 1-1-6-0, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Autorizado o táxi de Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 1-1-6-0. A descida, o azul 2780. Azul 2780, desça a nível de voo 050. Para o 050, 2780. 01. Eu não tô conseguindo chamar o solo aqui, eu tô onde eu tô aqui no Busca Vida, então eu tô tirando um pouquinho do solo, eu não tô conseguindo chamar o solo. Confirma intenção, tá? Eu consegui, eu vou passar a minha notificação para a Seara Novembro. Seara Novembro, que eu sobrevoo em Fazenda Boa e Iberistar. Só um instante, eu vou checar aqui o plano, a notificação, corrigindo. Tá aguardando mais uma alfa. Rio 4299, chame Centro Recife, 1251, no caso negativo, 1233, decimal 95. Rio 4299, chamará Centro Recife, 1251, Fernando 3395, grato. Juliette, Golco 1960. Mantém a posição, Golco 1960. Vai manter antes da Juliette, Golco 1960. Michael Mel, só copia? Copia o Michael Mel, não, senhora. Cliente autorizado para eu seguir para a Rimar com sobrevoo de sua vida após Iberestar. Aciona 0146, controle 119, corrigindo 120, decimal 8. Foi 1895, 500 pés da GL. 500 pés da GL, 108 é o controle, é o Michael Mel Alfa. Tchê, estamos à espera da 10 de Apache, Índia lá. Foi 1895, eu tinha 1020, gol 2196. Chamará o Michael Mel Alfa. Controle, bom dia, papapapá, Michael Mel Alfa. Papapá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Decolado Busca Vida, senhora, intenções sobre voo em Iberistar e Fazenda Boa. 95, ajuste no 0020. Ok, 0.0, chama a torre, 3304. João Salvador, bom dia, 3259, formação Índia, solicita Curitiba. 3859, prepara a árvore, transição é lefa e aguarde a cópia. Árvore lefa, aguardando a cópia na sua escuta. Não, o pouso é na Enrimar, senhora, faz 1 hora e 40, conforme notificação. É, sobrevoo, mais uns 50 minutos de sobrevoo. Gente, então, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, como uma atitude que irá manter? Quem é esse hotel destino, senhora? Gente, o número 500 está copiado. É, 500, senhora. Gente, 500, fez então o Mike Romeu Alfa. Acima. Portão 10, gol 1160. São 3859, pronto, cópia? Afirmo, prossiga. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Antezulu 21, após sair conforme rota. Decolada pistola 0, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5404, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Curitiba, via Antezulu 21, após via rota do plano, decolando da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. O transponder 5404 e controle 1208, 3859. 3859, cotejamento com ótima prova no portal 04. Bem, então. Salve ali, 78, a pista 90, descendo para 2000, 2780. Salvador, monitor Mandiego 2196, pronto, ponto 0, 1, 0. Bom, 2196, Berlim, autorizado ali, ele coloca 1, 0, 2, 1, 5, 0, graus, 1, 9, 9. Marinho decola 1, 0, gol 2196. Para o Boeing da Gol ali, mantém? Para o Boeing, ali mantém 3304. Para o funcionamento, o 6312, autorizado em portão 03, chama táxi. Contato a decolagem, sube e mantenha nível de voo 360 via saída da ELTA. 360 via saída da ELTA, o 2196. Só tem uma aeronave da companhia que já, tá, que já terminou o pushback no sul do pátio. Senhora, aguarde. Ah, não é guardado. Tá vindo aqui, solo, rapaz, só vai tirar o pequeno pra gama, tá vindo. Hoje na E6312, após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda que vai prosseguir no ponto de espera, autorizado no 03, chama táxi. Bom dia, após a passagem da TAM, está táxi. 3663, TAM para o táxi, 178345, Ribeirão Preto. A 3663, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Índia. O ponto de espera chama turno, 98.95, ajuste no 020. Autorizado Pátio Índia, ponto de espera 1895, bom dia. Estabilizado no localizador, o Azul 2780. Azul 2780, completo com procedimento LS, chame torre 1 no 8 decimal 95. Torre 1895, o Azul 2780. 312 na escuta? Prossiga. Tem condições de efetuar pushback simultâneo com a Airbus da TAM no portão 04 em coordenação com a equipe de sala? Peraí que eu vou consultar. 3304, decolou 1-0, controle 1-0, decimal 8, bom voo. Boa noite, obrigado, bom dia. Por Salvador, azul 2780, estabilizado no local. Fui, aliás. Azul 2780, continua a precipitação, aguardando a proteção de pouso. Aguardando, azul 2780. Azul 2196, vai na apoio de Leda. Leda 2196. Então a gente vai puxar até a saída do pátio 3, é isso? Afirmo, você vai puxar até a saída do pátio 3. Aí vai iniciar após o tráfego da companhia que vai passar a retaguarda para o ponto de espera. Então, a hora da vai passar na retaguarda, após a aeronave, está autorizado o campo de PEC pela aeronave da SAR, até a saída do pátio 3, certo? O 3849 é a saída do pátio 3, né? Afirmo, tá 3859 vai efetuar o pushback até a saída do pátio 3. Gente, até a saída do pátio 3, 3859, em coordenação com a equipe de solo, simultâneo ao o avião da Oceano, 3859. Oceano, 6312 vai efetuar o pushback normal. Ah, normal. Obrigado, senhor. Salvador, muito bom dia, azul 2714 para Serra Novembro, Bravo Romeu. Bom dia, 3663 da Serra, Ponte Serra, pronto. 3663, bom dia, Matheus Ponte Serra, 10. Matheus. Sou 2129, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterando 133, decimal 195. Sou 2196, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterando 133, decimal 95. Sou 2196. Só mesmo, então. Centro Recife 1251, alterno 3395. 1351, alterno 3395. Mike, Juliette, vamos ver, prossiga. Gente, o Mike Juliette Romeu, sobrevoa em Cajazeiras, interfere com hoje da 1-0. Mike Juliette Romeu, sob condições visuais, 500 pés. Pode ir em Salvador agora, 1020. Reporte caso vá mudar de setor. 1020, reporte em mudança sobrevoo Mike Juliette Romeu. Voo 630, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, livre LS, reporte estabilizado. 2010, ele vem chamar estabilizado de LS, voo 1630. Thank you. 63, no 2 Senado, 1 Sétima Bote, autonomia de 3 horas e 20, alterando Marcelo Portas. 140 graus, com os nós, seu patrulha meta é para a missão de defesa, reporta fora do solo, patrulha 04. Para o táxi 3259, 171 a bordo, 4 horas e 23, alternando o Guarulhos. 3859, autorizado táxi até o ponto espera da pista na 0, via Pátio Índia no ponto espera, chama retorno no 895, ajuste no 020. Gente, Pátio Índia, ponto espera 295-620, então 3859, bom dia. Torre, bom dia, chinelo 6312. Quanto tempo? Chile 6312, Lima, teste 0. Passar do solo, patrulha 04. Patrulha 04. No Recife, se decolar dos escotas, vai a transferência. Vai, vai lá, 04. É, autoriza meu transponder 1543 para o 040. Firmo, 1543. Silente 04. Silente Romeu, ainda a aeronave em aproximação, mas caso seja necessário, eu lhe informo. Silente, mais Silente Romeu. Patrulha 04, com a informação, sobrevoando Cajazeira, seu helicóptero 500 pés. Fica atento ao mesmo, chama agora o controle 120, pessoal 8. Vai ficar atento ao tráfego, vai chamar 1208 ou 04. Salvador, é o Patrulha 04, bom dia. Patrulha 04, confirme, está respondendo o chamado. Está acionado 1543, o transponder do patrulha. Patrulha 04. 24, chefe, estou em todo o modo primário. Senhor 04.